9732 apenas confirmando, 3 mil. Ono 606, chame Recife, 2545. 2545, ono senhor será, está sendo vetorado para a pistola 7. A pistola 0 de Salvador, devido à NOTAM, fechada. O limite dessa proa para o web 9732 é radial 300 de Salvador. Aguardo os vetores para a final da 17. Aguardo. Web 9732, direita para o 070. 70 a proa, baixando 3000, web 9732. Web 9732, deita para 2000, pés ao ajuste 1093. 9732, direita pro 100. O MGS 9732, direita para 120, reporte visual com 17. 120, cara. Web 9732. Web 9732, prossiga. Gente, torre 118.6, bom pouso. Obrigado, boa noite, bom fim de semana. Olá, Salvador, web 9732 na base, tem checado. Salvador, boa noite, web 9732 na final da 17. A torre não está me atendendo. 118.6 dúzia? 18.6. Tente novamente, 118.6, o web 9732. Baixado e travado. Gente, web 9732 autorizado pouso, pista no 7120 graus com 05 nós. Livre pouso web. No solo 28, autorizado à esquerda, Lima, efetuou o cruzamento do pátio principal até o portão 02. Lima, cruzamento do pátio principal.